portugueses já conhecem adversários no Roland Garros. Ações do Sporting SAD suspensas pelo segundo dia consecutivo. Vanessa Fernandes está a recuperar de uma depressão e de uma anorexia nervosa. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Top World 40, passando em revista os 40 mais da semana. As 40 músicas mais tocadas no mundo inteiro. Para começares bem o teu fim de semana, sábados às 10 da manhã, Top World 40. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Boa noite. Está cada vez mais estranha e polémica a contratação de Domingos como treinador do Sporting Clube de Portugal para a época 2011-2012. O Sporting de Braga, na voz do seu presidente, António Salvador, continua a dizer que Domingos, paciência, será o novo treinador dos Leões. Ora, precisamente, o Sporting Clube de Portugal Futebol SAD nega esta mesma contratação, afirmando que não estabeleceu qualquer contacto com o Sporting de Braga para a contratação de Domingos Paciência como treinador principal da equipa do Sporting Clube de Portugal. Ontem, ao mercado de valores, à CMVM, o Sporting de Portugal, o Clube de Portugal, aliás, declarava que a Sporting Clube de Portugal Futebol SAD vem comunicar ao mercado que não efetuou quaisquer contactos com o presidente da Sporting Clube de Braga SAD relacionadas com o seu treinador principal. Ontem, a CMVM decidiu suspender a transação de ações do Sporting Clube de Portugal Futebol SAD, ações que estavam a valorizar 60 cêntimos. Hoje, a transação de ações do Sporting Clube de Portugal continuou suspensa. Frederico Gil e Rui Machado, os tenistas presentes no 3º Grand Slam 2011, o Roland Garros, já conhecem os seus adversários. O torneio começa neste domingo, dia 22 de maio, e Frederico Gil, 77º, e Rui Machado, 115º, já conhecem os seus oponentes na primeira ronda. Quer Frederico Gil, quer Rui Machado, não precisaram passar pela fase de apuramento. Frederico Gil vai defrontar o cipriota, que é 29º no ranking ATP, Marcos Baghdatis. Frederico Gil nunca venceu num Roland Garros, mas tem aqui a oportunidade de vencer se aproveitar a má fase de Marcos Baghdatis, que é, ainda assim, número 29 do ranking ATP e é 27º cabeça de série deste torneio de Roland Garros. Quanto ao português Rui Machado, irá defrontar o 83º do mesmo ranking, Julien Benneteau. Rui Machado é número 115, mas tem vindo a conseguir bons resultados. Julien Benneteau está numa fase de consolidação da sua carreira. O tenista francês, que como disse é número 83 no ranking ATP, tem tido uma carreira estável nos últimos encontros. Há outros jogos de destaque nesta primeira ronda do Roland Garros. Ora, por exemplo, o número 1 do ranking ATP, Rafael Nadal, vai defrontar o número 39 do ranking ATP, John Isner, o norte-americano que ficou conhecido como vencedor do maior encontro de ténis no ano passado, durou 11 horas e 5 minutos. E o jogador, o tenista norte-americano, venceu após esse tempo por 60-58 o seu oponente. Foi o maior encontro da história da modalidade que aconteceu no torneio de Wimbledon. Don Isner, então, irá ser o oponente do número 1, Rafael Nadal, que, se não quiser perder o primeiro posto, terá de vencer o torneio, caso Novak Djokovic passe a primeira ronda. Djokovic, que é precisamente o número 2, vai defrontar o holandês Tiemo de Becker, que é número 71 neste ranking. O terceiro classificado, Roger Federer, o suíço, irá defrontar o espanhol Feliciano López, que é 41º. Andy Murray, que é 4º, vai defrontar o francês Eric Prodon, 118º, que veio da fase de apuramento. Na secção feminina, onde não há portugueses, a número 1, Carolina Wozniacki, vai defrontar Kimiko Datkrun, ela que vem do Japão, e a número 60 do ranking ATP. A número 2, a belga Kim Kleister, vai defrontar a bielorrussa Anastasia Yekmova, que é número 100. Vera Svolnareva, 3ª, vai defrontar Lourdes Lino, que é a número 43 e é de Espanha. Por fim, a 4ª, Francesca Schiavone, vai defrontar a francesa Melanie Jourdain. O 3º Grande Slam 2011, o Roland Garros, tem início este domingo, 22 de maio. Antenoeve, desporto. Fernando Cardinal, o jogador de futsal do Sporting Clube Portugal, rescindiu o contrato com a equipa leonina. Tudo está na sequência do facto de Fernando Cardinal ter ido a Dublin, na Irlanda, para assistir à final do encontro de futebol, do Futebol Clube do Porto, Sporting Braga, que os portistas venceram por 1-0, como já é de conhecimento geral. A equipa do Porto, aliás, do qual Cardinal é adepto favoroso, venceu o encontro e ainda ele não tinha saído do estádio, já os problemas tinham começado. Ainda antes de partir para Dublin, Orlando Duarte, treinador do Sporting Clube Portugal, disse à direção que não tinha autorizado a partida do jogador português para a Irlanda. Ora, foi precisamente o contrário que disse Cardinal em declarações hoje ao jornal A Bola, que diz, aliás, que a rescisão de contrato não é unilateral, como diz o Sporting, mas sim bilateral. Foi por mútuo acordo que quer Sporting, quer o jogador, rescindiram o contrato. Quanto a Orlando Duarte, treinador sportinguista, Cardinal recusa-se terminantemente a voltar a falar com o treinador, aliás, dizendo que foi ele o grande causador desta situação. Neste ponto, quer jogador, quer clube estão de acordo e Cardinal pede desculpa àqueles que o apoiaram e aos adeptos do Sporting em geral pela situação incómoda que acabou por se gerar com a ida de Cardinal, jogador de futsal, à Irlanda, ao encontro de futebol. Fazem da referência Cardinal ao facto de nem sempre Orlando Duarte dispensar os jogadores na altura certa, nem pelo tempo certo. Referindo, por exemplo, que um passeio com a namorada ou para estar com a família são motivos para não dispensar os respectivos jogadores que o fizeram. Há uma crítica, mais uma, a Orlando Duarte, a quem acusou, aliás, duas vezes de ter dito que sim e depois ter dito que não. Às vezes, o sucesso tem um preço muito caro. Vanessa Fernandes está a recuperar de uma depressão e de uma anorexia nervosa. A triatleta portuguesa, que já foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, está agora em casa e fora de competições a recuperar de uma anorexia resultado de uma depressão. Em declarações ao jornal Correio da Manhã, o pai de Vanessa Fernandes, de apenas 25 anos, diz que o mais importante é que Vanessa Fernandes volte a recuperar a vontade de viver e a gostar de si mesma. A triatleta não está sozinha. Está a receber, ou irá receber, aliás, um apoio financeiro do Comitê Olímpico Português, 44 mil euros, uma parceria entre algumas entidades, como, por exemplo, a Federação Portuguesa de Triatlo e o Comitê Olímpico Português. O objetivo destes 44 mil euros é ajudar a triatleta a pagar os tratamentos para se repor tão depressa quanto possível, anímica e fisicamente, já que o resultado da anorexia está também a deixar algumas marcas físicas na triatleta, que aliás já está em dúvida para os Jogos Olímpicos Londres 2012. O Vitória Futebol Clube de Setúbal está a regularizar os salários em atraso com os jogadores e equipa técnica. A notícia é avançada pela agência noticiosa Lusa, que dá conta da regularização, aos poucos, dos salários em atraso. O Vitória de Setúbal já tinha alguns meses para pagar aos seus atletas e estava inclusive em risco a participação da equipa vitoriana na primeira divisão. Recorde-se que o Vitória de Setúbal teve que lutar até à antepenúltima jornada para garantir a manutenção, acabando depois no 11º lugar. A equipa do Vitória não é a única em situação de risco de não participar nos campeonatos de futebol profissional promovidos pela LPFP, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Há alguns clubes que estão numa situação ainda mais grave, diz o presidente da equipa Sadina, referindo que, quanto ao Vitória de Setúbal, os problemas estão a ser, aos poucos, ultrapassados e que, certamente, a equipa poderá inscrever-se na época 2011-2012, que começa a 6 de agosto. 70-68 foi o resultado final do 5º set. 112 ases para John Isner, 73 para Nicolas Mou. Exatamente, estou a falar do encontro de Wimbledon, na final do ano 2010. O encontro que se disputou terça, quarta e quinta-feira. Foi na final do torneio de Wimbledon, no ano de 2010. O ano passado, portanto. Defrontavam-se o francês Nicolas Mou e o norte-americano John Isner, que na altura era o número 23 no ranking ATP, o ranking de tenistas profissionais. O encontro foi vencido por John Isner, na final. Nada que surpreendesse. E até ao quarto set correu tudo como normal. Só que o quinto set foi inesperado. Acabou com um placar incrível e difícil de acreditar para quem não acompanhou o jogo. 70-68. Ao fim de 5 sets, caso haja um empate, não se realiza, segundo as regras do torneio, um tie-break, algo que acontece nos anteriores 4 sets, ou algo que pode acontecer. E para quem não sabe o que é um tie-break, tudo acontece quando, ao final do encontro, ao final do set, mais precisamente, se chega a um empate 6-6. A partir daí, realiza-se um tie-break, que no fundo quer dizer o primeiro a conseguir 7 pontos e 2 de diferença sobre o seu adversário, vence. No caso de, mesmo assim, não se conseguir chegar a um diferencial, neste caso de 2 pontos, vai-se jogando até se encontrar um vencedor. Por exemplo, um tie-break pode acabar a 8-6, 9-7, 10-8 e por aí adiante. Mas, no torneio de Wimbledon, no quinto set, que é o de desempate, não há tie-break. Joga-se até o diferencial ser de 2 sets. Ora, dá-se que um set vences tu, outro set venço eu. John Isner e Nicolas Mou andaram nisto durante 3 dias, terça, quarta e quinta-feira, no total de 11 horas e 5 minutos. E ao final de um 68-68, John Isner conseguiu vencer 2 jogos, fechando o placar em 70-68. Em número de ases, John Isner também foi superior, 112 contra os 103 de Nicolas Mou e contra os 78 de Karlovic, que ainda está a jogar. Este foi o número máximo de ases que Karlovic conseguiu, 78. Mas não foi este o único, aliás, recorde que Nicolas Mou e John Isner bateram. Bateram também o número de maior jogo, maior set. Aliás, bateram ambos os recordes. O segundo maior encontro e o segundo maior set realizaram-se em 1969, na altura em que um jogo acabou a 11-9. Aqui acabou a 70-68. Ases, para quem não sabe, é o jogo em que o adversário não é capaz de defender a primeira bola. Isto aconteceu por 112 vezes favorável a John Isner e 103 favorável a Nicolas Mou. Um número aparentemente distante, mas, fazendo contas, muito equilibrado. Aliás, foi preciso por este equilíbrio entre o francês e o norte-americano que o jogo acabou a 70-68. E, como disse, este foi, desde sempre, o maior encontro de ténis da história. A edição do Desporto Antena termina por aqui e regressa na próxima semana, na próxima segunda-feira. Entretanto, hoje e amanhã irão haver especiais informativos que lhe darão conta dos resultados das meias finais entre Candelária e Reus e Porto e Liceu de La Coruña nas meias finais da Taça Europeia de Hockey em Patins. A final realiza-se amanhã às 19h. E também amanhã iremos ter um especial informativo dando-lhe conta do resultado final e do consequente campeão desta Taça Europeia em Hockey em Patins. Fique bem, boa noite e até lá.